4, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3, parte 1. Boa noite, Alfa, Juliette, parte 1, portão 3, runway 10 and 120 degrees with 6 knots. Clear takeoff, runway 10 solar, 06. Two airborne at 49er, call departure 121, that's 120, that's 8, have a good flight. 120, that's 8, bye-bye. Departure, boa noite, I've called 022 heavy, landing level 370. Chamei 313, a linha decola da 10, vento 1, 10 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar, 10, 63, 63. Salzira de Tusco, hold. Pai, climbing, mantém flap level 320, momo de parque, mantém squawk 5440. 5440, mobile departure, climbing flight level 330, confirm and restrict 330. So 330. Climbing and restrict level 330, at ground 022. Recepção, localizador, aeródromo aviso, pronto. 3178, completa a final do procedimento. ILS X-Ray, chame a torre e no modo de final 95. 8895, obrigado. Boa noite, boa noite. Departure, program 022, impossible request, direto de luz. Standby 1, é Portugal 022. Standby. 1170 está livre, completar. 1170 2000, livre LS, 2019. 2019, não deve ter LS. 6313, decolador 53, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, 6313. Livre pouso, dá no zero, vento 1 no 0 graus, confete nó, altímetro no 0 no 9. Livre pouso, 1-0, confete nó, 3-1-7. É 3-1-3, vigilância, sobe ao 3-6-0. 3-6-0, chanel 63-3. Zero to two fly direct to the movie. Zero to two. Beleza, olha, pro 170. 170, chama a turma em 18, decimal 95. 3178, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 2-1-2, boa noite, chegou 1-1-7-0, final da 10 minutos. Boa noite, gol 1-1-7-0, livre posição no 0, vento 1-1-0 graus, cometa 12 de nó, altímetro no 0, no 9. Realizado, pouso na 1-1-7-0, legal. Boa, certo, flight level 280, after the loop. Ok, setting, left setting 350, speed limit. Tiro mais ao Cristóvão Salvador, Orfalho São Paulo. Desse mantém nível de voo 050, chegada Mari. Corrigindo, chegada bom, firma 723. Agora firma bom, 723. Zulu 022, turn right heading 015. Right heading 015, 022. Controle, o 6313 poderia voar próxima da presente? 6313 está em processo de transferência, aguarde. Obrigado. 1170, sala 59, livre à direita, sala 121, decimal 9. 1219, 1170. Portugal 022 track 2 o'clock, 25 miles, the opposite bound, I think 210 to at level 0160, going 732. Copy traffic, Portugal 022. Boa noite, autorizado táxi de Alfa. Juliette, portão 7, parte principal. Alfa, Juliette, portão 7, Gono 170. 1251. 1251, Oxalé 6393. Portugal 022, fly 42 miles north de Salvador. Uno navigation, fly head Magnum. From present position, direct to Marksville, Portugal 022. Obrigado. Portugal 022, covered the antenna, frequency 1685. Say again the frequency, please. Olho no D0, décimo 8. Eu coloco curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 5444 transponder 1208 é o 3305. 12685, enable 12545. 12685, thank you. Romeu Golf, boa noite. Informação Sierra, confirma o nível solicitado? Patrícia Romeu Golf, pronto com a Peireus? Patrícia Romeu Golf, autorizado Ilhéus, via Golf 677, ponte conforme rota, nível 160, autorizado, decola da 17, primeira curva direita, segue perfil de saída coral, aciona 0260, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. Tripo Romeu Golf, autorizado o acionamento, cotejamento correto, no pátio da Aristá, confirma o PAB? Cliente para o táxi, chame a torre 118-295, Tripo Romeu Golf, meu voo. Golf, autorizado, chama para o táxi. Salvador, 3305 no 05, pushback, reacionamento. A 3305, autorizado, pushback, acionamento, reporta táxi. Reportarei táxi, 3305. 723, autorizado, 2000 pés, livre, LS, acusa localizador. 2000 pés, autorizado, LS, mandar o apresentador 723. 723, 1019 no 09. 1 no 09. No 019, livre táxi, chama para ingresso. Para o ingresso, o ingresso é patinado e pronto no 7. 0, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, igual 970. Salvador, Oceania 624, informação em terra. Autorização Aracaju. Oceania 624, boa noite. Serra Copere. Autorizado Aracaju. Nível 190. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, pós Golf 677. Aciona 0274. Controle 120 decimal 8. Atualizado Aracaju 190, decola da 10, primeira curva esquerda, Conde 677, pós 0274, 08, Canarinha 224. Oceania 6224, o atendimento correto no portão 3, reporta para o pushback e acionamento. Tamara. Testando localizador, visual algum no 723. 723, chame a torre. Confira a frequência, a transmissão da sinal está desaparecendo. É a voz já. Frequência é 1895. 1895, boa noite, amigo. Boa. Para o táxi, eu tô 3305, 140, a bordo, 4 horas e 20, alterna Fortaleza. 3305, autorizado o táxi, via Pátio 1, no Ilha, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste na 09, no voo. 1099, Pátio Índia, no ponto de espera, 295, obrigado, bom domingo. O meu Golf já está voando por alto. Eu tiro uma flor direta de coral, para não ter que interceptar. Mas a gente já está interceptando aqui, vai flor direto de coral. Não no zero, vento no 20 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 9. No 0 no 9, pouso no 0 no 723. Salvador, boa noite. 3305, onde está ele pronto no zero? Temos aeronave no visual, na final. Boa noite, 3305, após o Boeing da Gol na curta final, a linha mantém no zero. Após o Boeing, a linha e mantém 10, 3305. 723, solo 117, livre à direita, solo 121, decimal 9. 129. Testão 3305, livre decolar da 10, vento 120 graus, 159. Livre decolar, Alfa Kilo, pátio 3, quando lá atende a sinalizador, posição prevista 4 Lima. Gente, Alfa Kilo no pátio 3, atenção ao sinalizador na posição 4 Lima, ou no 723. Decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 103305. 305, contato do radar, sobe e mantém 8330, vigilante. 330, na FUCA, 3305. 970, livre LS, é isso aí, mantenha 2000 pés, 1019. Ok, 1019, está autorizado LS, a força aérea estabilizada, desce para 2000 pés, voo 970. Autorizado, pushback acionamento, reporta táxi. Estimativa, autorizado, pushback acionamento, reporta táxi, 6224. 270, interceptando o localizador, já vai interceptando a rampa do glide, está visual cono zero. Uno 970, chame a torre em 18, decimal 95. 895, 95, bom, 970. Está com 109 a bordo, temos 2 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Michelin 6224, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 019, bom voo. Afirmativo, livre táxi via Índia, ponto de espera, 10295. Vai chamar a torre, o 6224, o ajuste 109, 6224. 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 9. 2019, livre pouso na 10, gol 970. Quatro, após o banho da Gol na curta final, ali mantendo no zero. Afirmativo, após o pouso da aeronave na curta final, vai alinhar e manter na pista no zero, 6224. Solo 970, solo 128, livra direita, solo 121, decimal 9. Estou livrando 219, 970. Papá Romeu. Romeu, Romeu Gol. 1 minuto para a posição oral. 5612 milhas sudoeste de Salvador, serviço de radar terminado. É o 1201 agora, vou. Alfa Índia Juliette, Alfa Juliette, para o Batiano, vou lá para a tela. Firmo, portão 8, via Juliette. Para o portão 8, via Juliette, vou lá para a tela. China 6224, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, com voo. Ok, controle agora 108, grato, boa noite, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, China 6224, decolado na sua escuta. China 6224, contato radar, ascensão nível voo 190. E a saída Uca, corrigir a saída Conde. Afirmativo, seu perfil da saída Conde, subindo ao 190-6224. Oceania 6224, controle. Tá, escuta, prossiga. Condições de voar Alfa Romeo 363? Agora. De voar o 363 na presente? 363 na presente, Alfa Romeo 363, Oceania 6224. Alfa Romeo 363, Oceania 6224. Alfa, Yankee, Whiskey, boa noite, prossiga. Claro, Whiskey. Zero, zero, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari 1019 ajuste. Sim, Mari, descendo para o meu, 3600. Oceania 3663, corrija. Oceania 6224, controle. Mas escuta o controle, 6224. 6224, 53 milhas, nordeste de Salvador, nível de voo 160, mantenha. Serviço radar terminado. Chame Aracaju em 1203. Confirmando a frequência, 1203, o controle é Aracaju, 6224. E 1203. Ok, muito grato. Até a próxima. É. Boa noite. Localizador 19. Arca 230.